Rock. A edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas. Loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização. Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito mais que um programa. O som da tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo. O som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O som da tribo. Agora são 7 horas, 1 minuto. Som da tribo na área, hein? Até as 9 horas. Via 96 FM. Som da tribo rolando pra você. Só coisas legais, entrevistas, bate-papo, informações e boa música. E sua participação também. Se quiser ligar, pode ir ligando. 3421-1507. Corra. Já tá valendo os brindes legais aqui do Som da Tribo. O kit Água de Cheiro, Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Beleza, tá valendo o kit Água de Cheiro Ideale. Água de Cheiro, hein? Tá valendo também um livro, o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol. Oferta do escritor Carlos Dalmada, hein? Tá valendo um livro, o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol. Oferta do escritor Carlos Dalmada. Então, valendo um livro e o kit Água de Cheiro. É só ligar. 3421-1507. 3421-1507. Também a gente manda aquele abraço pra você, aquele alô. Combinado? Eu sou criança e eu sou fã da tribo. Tá ligado? tribo. E aí, baby, vai encarar? Até as 9 da noite, via 96 FM. Ok? Você curtiu Guns N' Roses, Chinese Democracy. Antes, Angra Mama Cover do Genesis. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex, hein? Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Valendo um livro, o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol, oferta do escritor Carlos Dalmada. Então é só ligar, 3421-1507, fazer a sua inscrição ao final do programa, rola o sorteio, boa sorte. Quer seguir o Som da Tribo no Twitter? twitter.com/somdatribo. Quer mandar e-mail? somdatribo@hotmail.com, tem a nossa comunidade também no Orkut. Mandar abraços aqui pra galera que está ouvindo o Som da Tribo. O Edvaldo, seu boneco, manda abraço para Camila e Fabiana. secretárias aí de Paulo de Tarso, do advogado Paulo de Tarso. Também tá mandando para todos os amigos aí, Isaac, o Tiradinho da Letras e Prosa, também Tom Beleza, Euvaldo da Letras e Prosa e toda a galera do bairro Veloso, Loteamento Veloso. Abraço também para Oliécio, Sandrinha e Mari, aí na Avenida São Geraldo, no bairro Recreio. Mari, Sandrinha e Oliécio, aí na Avenida São Geraldo, no bairro Recreio. Abraço também para Paula Babilônia, Paula Babilônia e Darius. Quem tá mandando é Paulo do Violino, tá mandando abraço aí para Paula Babilônia e Darius, aí no Mirante do Candeias. Abraço também para a futura banda Mil Graus, Lázaro, Vitor, LV, Willy, Igor, Joandro Melo, a galera aí da Avenida Guanabim do Bairro Brasil. Então repetindo aí, a futura banda Mil Graus aí, Lázaro, Vitor, o LV, Willy, Igor, Joandro Melo, a galera da Avenida Guanabim do Bairro Brasil. Abraços aí para o professor Raimundo Viana, diretor do Colégio Opção e do Opção Pré-Vestibular. Ele está abraçando todos os aprovados no vestibular USB, em especial os alunos do Colégio Opção que arrebentaram a boca do balão, hein? Detonaram. Muitos alunos do Colégio Opção e do Opção Pré-Vestibular foram aprovados no vestibular USB. Parabéns! Um abraço especial aí para o Davi Costa. Davi Costa ficou em oitavo lugar em Medicina. Ele é aluno do Colégio Opção desde a quinta série ao terceiro ano, aluno da Opção. Então, tá mais do que comprovado. Opção faz a diferença nos vestibulares, hein? Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção. Vai ligando pra cá, 34211507, interaja, participe do Som da Tribo. Você sabe, o Som da Tribo só funciona se tiver parcerias, é um programa independente. E você sabe, o Som da Tribo tem oferecimento de Espaço X, liquidação de verão no Espaço X, descontos de até 70%, verão, férias, todo mundo sabe, é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor da quinta série, é o pré-vestibular, matrículas abertas, é só ligar, 34227000, tem opção no bar... Bairro Candeias e opção no centro. Água de cheiro, agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. Letras e Prosa, para ler e refletir cultura. Super promoção da Letras e Prosa até o dia 27 de fevereiro. Descontos de até 50%. CCIA, tudo que é bom você não esquece. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 34238700. Metropolitim, super promoção da Metropolitim. Descontos de 30, 40 e 50%. Metropolitim, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. E FTC, eu sou FTC, seja também. Drops, moda alternativa, Shopping Conquista Center, primeiro piso. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, às 9 horas, do Viela Sebo Café, tem Moacir Morcego, MPB e Música Regional. Viela fica ali na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Mais informações, 3421-3266. Então, hoje, você não pode perder Moacir Morcego, MPB Regional, no Viela Sebo Café, ali na Avenida Siqueira Campos. Mais informações é só ligar, 3421-3266. Às 11 horas, no Apogeu, Noite das Bacanetes, com Iracema Mila e Bia Novaes. E mais música eletrônica, hein? O Apogeu fica ali na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Tá rolando, hein? Hoje, Ladrões de Vinil no Grito Rock de Montes Claros. Tá rolando Grito Rock hoje em Montes Claros. E na próxima quinta-feira, dia 11, às 7 da noite, no Centro de Cultura, vai rolar o Grito Rock de Vitória da Conquista. A primeira etapa, quinta-feira, dia 11, com as seguintes bandas, hein? Ladrões de Vinil, aqui de Vitória da Conquista, os Irmãos da Bailarina, de Salvador, a Anacrônica, de Curitiba, e Maglória, de Salvador. E na outra quinta-feira, dia 18, vai rolar Distintivo Blue, de Vitória da Conquista, a Marcela Belas, de Salvador, Clube de Patifes, de Feira de Santana, Enio e a Maloca, de Salvador. É o Grito Rock de Conquista, duas etapas, hein? Quinta-feira, dia 11, e na outra quinta-feira, dia 18. Em março, no dia 10... No Teatro Carlos de Alvar vai rolar Gama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos, ingressos apenas R$5. E no dia 11 de março, gravação do DVD da banda Os Barcos no Centro de Cultura, participação de Verbase de Minas Gerais, ingressos apenas R$10. Dia 26 de março, tributo à Legião Urbana no Centro de Cultura, é só aguardar. E vem aí Zastras Fest 2010. Em abril rola também o Dark Celebration, segunda edição. Acesse aí as mídias alternativas que apoiam o Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? tribo. Ok, baby. Vai encarar. Agora são 7 horas e 26 minutos. Você curtiu o Shaw e os Anéis de Saturno. Essa música é muito legal. Caixa de Ilusões. Pit Medo. Lembrando a você que Shaw é um cantor que transita aqui em Vitória da Conquista e GQ. Ele é de GQ, mas faz parte da cena alternativa de Vitória da Conquista. Muito legal essa canção de Shaw, bem atual mesmo. Principalmente com nossa realidade tão violenta, né? Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Vocalista do AC/DC critica artistas que pedem doações em show. O vocalista Brian Johnson do AC/DC criticou artistas que pedem seus fãs que deem dinheiro para caridade e projetos beneficentes, prática comum para os astros como Bono do U2 e Bob Geldof. O cantor acha que esses artistas deviam tirar o dinheiro do próprio bolso ao invés de ficarem pedindo para o público dar a grana em seus shows. Abre aspas. Eu não digo para todo mundo que eles deveriam dar dinheiro, disse Johnson em entrevista ao jornal australiano Melbourne Sun. Abre aspas. Sinto muito, camarada, mas faça você mesmo. Gaste um pouco do seu próprio dinheiro e faça isso. Isso me deixa muito irritado. Johnson também comentou especificamente sobre Bob Geldof, mentor do Live Aid e do Live Aid. Bob Geldof é um cara esperto, ele fez o que achou certo naquele momento, mas não funcionou. O dinheiro não foi para as pessoas pobres. Me deixa louco quando as pessoas tentam usar a política ou a caridade para a publicidade. Fazer um show beneficente é bastante justo, mas não com transmissão mundial para a TV. Eu também concordo com o vocalista do AC/DC. E tem que tirar a grana do bolso para ajudar os pobres, é bom no Vox que tem muita grana, e por aí vai. Madonna da vida, bem eu sei, esse pessoal aí que tem que dar grana para os pobres mesmo, não os fãs. Biografia do Metallica chega às lojas este mês. Será lançada este mês nos Estados Unidos uma nova biografia da banda Metallica. O livro tem nome de All That Matters, tudo o que importa em tradução livre. Trará 248 páginas e foi escrito pelo jornalista Paul Stanley. O livro traz informações desde a infância de cada um dos atuais integrantes do grupo, além de entrevistas inéditas com amigos e até mesmo ex-amantes dos músicos. Segundo o release do lançamento, abre aspas, na estreia do retorno retumbante do Metallica com LP Death Magnetic em 2008, este livro tem um olhar incisivo sobre tudo o que eles viveram e os álbuns clássicos que eles gravaram. All That Matters revela também todos os detalhes do passado do Metallica, narrando os altos e baixos que levaram o grupo de estádios para a sala de reabilitação, na tentativa de desvendar algumas das contradições mais profundas de todas. O jornalista, autor do livro, Paul Stanley, vive na Inglaterra e já escreveu biografias de outros astros da música, como o guitarrista Slash, da banda Guns N' Roses. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Titãs, Violência e Ira. A vida tem dessas coisas. Essa música, Titãs, Violência, é dedicada à paz que reina em nossa cidade. O índice de violência mais alto da Bahia é Vitória da Conquista. Então, ouça com atenção, nem só de farra vive as nossas músicas que a gente toca aqui. Essa música do Titãs é bom para você refletir a como anda a violência e Vitória da Conquista. Cuidado para onde você vai e com quem você anda. Cuidado mesmo, hein? Arquivo Nacional. O som da tribo. Continua, todo mundo provocando, todo mundo nas ruas. imola o outro, se imola em vida de mãe. No reino de Zóquio, os pais degolam os próprios filhos, seja qual for o sexo, desde que sua cara não lhes agrade. Os coreanos incham o corpo da vítima à custa de vinagre. Depois de estar assim inchado, matam-no a pauladas. Os irmãos moráveis mandavam matar com cócegas. Arquivo Nacional. Você curtiu Ira, A Vida Tem Dessas Coisas, cover de Richie, essa música é de Richie Bernardo Vilhena. Antes você curtiu Titãs, Violência. Abraço aí pra galera que está curtindo o som da tribo. Maria Cristiane Rocha, do bairro Panorama, manda alô para Lene, Vanessa e Michael, no bairro Panorama, galera ouvindo o som da tribo. Também o professor Arnaldo Gonçalves manda abraço para o pessoal da Orbe 6 e para o pessoal do distrito de Iguá, galera que não perde o som da tribo. Abraço também para Tom Beleza e Terezinha aí na Conquistinha. Tom Beleza e Terezinha curtindo sempre o som da tribo. Vai ligando pra cá, 34211507, tá valendo um kit água de cheiro e também um livro, o Livro dos Mil Provérbios, oferta de, do escritor Carlos Dalmada. Então tá valendo o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol, e é um livro que está sendo ofertado pelo escritor Carlos Dalmada. Também um kit água de cheiro, oferta da água de cheiro do Shopping Conquista Center, primeiro piso. É só ligar, 34211507. Se quiser também interaja com o programa, a gente manda aquele abraço, aquele alô pra você. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. Nós estamos de volta com o Som da Tribo. Agora são 7 horas e 41 minutos. Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite via 96 FM. Você sabe, o Som da Tribo é um programa independente e precisa de parcerias para se manter. Som da Tribo tem oferecimento de FTC. Eu sou FTC, seja também, acessa aí www.ftc.br. Metropolitim, moda pra galera, Tim. Super liquidação da Metropolitim, descontos de até 50%. Metropolitim fica na rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, tudo que é bom você não esquece, inglês e espanhol que você nunca mais esquece. Matrículas abertas, 34238700. Letras e Prosa, para ler e refletir cultura. Super liquidação da Letras e Prosa até o dia 27 de fevereiro. Descontos de até 50%. A Letras e Prosa fica na rua Siqueira Campos, 350, no centro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop, Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, bairro Candeias. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, comprovadamente o melhor, da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas, é só ligar, 3422-7000. Tem opção no centro e opção no Candeias. Espaço X, liquidação de verão, Espaço X, descontos de até 70%. Verão, férias, todo mundo sabe, é no Espaço X. É só você ligar em 34211507, tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex, hein? Renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. 34212039. Tá valendo também um livro, o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol. Oferta do escritor Carlos Dalmada. Aí se você tá afim de seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo. Tá afim de mandar e-mail, somdatribo@hotmail.com. E tem a nossa comunidade no Orkut. O Som da Tribo. A sua parada obrigatória. som da tribo. Você curtiu Break Benjamin, I Will Not Bow, AC/DC, War Machine. Esse é o Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Abraço aí pra galera que está sintonizada curtindo o Som da Tribo. A Sandrinha do Bairro Brasil tá mandando alô para Mariane e Oliécio aí na Avenida São Geraldo, no bairro Recreio. Abraços também para o pessoal da Vila Serrana que está curtindo o Som da Tribo em peso, beleza? Abraços também para O Destruidor de Demônios, do bairro Gadija, que manda abraços para Bárbara e Gleides. Vai ligando pra cá, 3421507, tá valendo o kit Água de Cheiro Ideal e Unissex, oferta da Água de Cheiro Shopping Conquista Center, primeiro piso. Também um livro, O Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol. Oferta do escritor Carlos Dalmada, é só ligar 3421507. O Som da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Vencer é uma questão de opção. Faça logo a sua. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouquinho, às 9 horas, no Viela Sebo Café, tem Noacir Mocego, MPB Música Regional. O Viela fica ali na Rosqueira Campos, na Letras e Prosa. Mais informações é só você ligar 3421-3266. Às 11 horas, no Apogeu, tem a Noite das Bacanetes com Iracema Miller e Bia Novaes. O Apogeu fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Ladrões de Vinil está tocando no Grito Rock de Montes Claros, em Minas Gerais, daqui a pouquinho. E na próxima quinta-feira, dia 11, às 7 da noite, no Centro de Cultura, vai rolar o Grito Rock de Conquista. Primeira etapa, quinta-feira, dia 11, hein? Com Ladrões de Vinil aqui de Conquista, os Irmãos da Bailarina de Salvador, Ana Crônica de Curitiba e Maglória de Salvador. Na outra quinta, dia 18, vai rolar Distintivo Blue, de Vitória da Conquista, Marcela Belas de Salvador, Clube de Patifes de Feira de Santana, Enio e os Malocas de Salvador. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, rola Cama de Jornal e War Cry dos Estados Unidos. Ingressos apenas R$5. No dia 11 de março, gravação do DVD da banda Os Barcos no Centro de Cultura. Participação da banda Verbase de Minas Gerais. Aí você vai pagar um pouquinho mais caro, apenas R$10. No dia 26 de março, já está confirmadíssima aí, Tributo à Legião Urbana no Centro de Cultura. E vem aí os Astras Fest em 2010. Em abril vai rolar também o Dark Celebration, segunda edição. Acesse aí, hein, as mídias alternativas que dão aquele up ao Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com. A galera que apoia o Som da Tribo. Som local. O Som da Tribo. No Som local você vai curtir Vários Sentidos, da banda Ladrões Vinil. E também A nova música, a primeira música, aliás, da banda Distintivo Blue. Então você vai curtir Distintivo Blue, Luar do Pontal, lançamento aqui no Som da Tribo, e Ladrões de Vinil, Vários Sentidos, duas bandas que vão tocar o Grito Rock de Vitória da Conquista. Som local, o Som da Tribo. Blue. Aí no som local você curtiu o distintivo Blue, Luar do Pontal e também Ladrões de Vinil, Vários Sentidos. Essas duas bandas irão tocar no Grito Rock de Conquista próxima semana, dia 11 e também no dia 18. Então, som local é pra isso, pra divulgar as bandas locais de Vitória da Conquista. E depois dos comerciais a gente vai trocar ideia com a banda Três Pontos, que vai tocar no palco do Rock de Salvador. Então, vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo, beleza? Enquanto isso, você pode ligando, 3421-1507, tá valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex e também um livro, o Livro dos Mil Provérbios. Então é só ligar, 3421-1507. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. O Som da Tribo. Grito Rock, a edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas, loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização, Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito Rock. Calma, baby. Ouça o som da tribo. Agora são 8 horas e 7 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, via 96 FM. Você sabe, Som da Tribo é um programa independente e precisa de parceiros para manter vivo no ar. Não é fácil manter um programa independente no ar. E a gente sempre enfatiza aqui a galera que contribui com o Som da Tribo. Espaço X, liquidação de verão do Espaço X, descontos de até 70%. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Letras e Prosa, para ler e refletir cultura. CCAA, tudo que é bom você não esquece. Metropolitim, moda pra galera. Tim, FTC, eu sou FTC, seja também. E Drops, moda alternativa. E se você quer mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. E siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. Aí tem brindes também pra você ligar pra cá. 3421-1507, tá valendo um kit Água de Cheiro e também um livro, o Livro dos Mil Provérbios, oferta do escritor Carlos Dalmada. Liga pra cá, 3421-1507. Trocar ideia agora com a galera da banda Três Pontos. Boa noite, galera. Boa noite. Aí, a galera tá animada. E aí? É isso aí. Três Pontos, show de ontem, como foi lá no Viela? Nossa, mais uma vez. Muito bacana o show ontem. Quem não foi, perdeu. Mas eu acho que teremos outras oportunidades em breve. E a expectativa maior de vocês no momento é o palco do rock, né? É isso, exatamente. Agora, sábado, dia 13, vamos tocar no palco do Rock Salvador às 11 horas, no Coqueiral de Piatã, né, galera? Exatamente. E é isso, Três Pontos lá representando e a cidade. E vocês vão tocar ao lado de várias bandas, né, consagradas, como Cólera, Revendos, Dead Fish, várias bandas, né? O pessoal da cena independente vai tá lá, com certeza. E vocês passaram por uma etapa de seleção até chegar ao isso, palco exatamente. Do rock, né? Foi porque assim, a gente participou primeiramente da oficina do rock, que ele exatamente dava espaço para novas bandas terem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para assim serem convocadas, né, a participar do palco junto com essas grandes bandas. Então a gente foi para essa seletiva, concorremos e na segunda bateria vencemos em primeiro lugar. Que foi o segundo dia, né, de evento. Vamos lá representar a cidade. Vai ser ótimo. Digamos assim, vocês fizeram poucas apresentações e já foram selecionados aí para tocar isso. No palco do rock do Carnaval de Salvador, que é um evento que já rola há 16 anos. Essa vai ser a 16ª etapa, né? Exato. Essa edição até foi especial exatamente pelo fato de não haver essa chance para quem era novo mostrar, né, seu trabalho. Sei. Então, quando a gente soube dessa oficina, aí a gente viu que era ali mesmo, era a nossa oportunidade. A banda tinha o quê? 3 meses, né, de formação. Foi quando a gente pegou e começou a gravar e tudo, foi meio corriqueiro, assim. Mas deu tudo certo. E a gente tá super animado agora pra fazer esse show. Do que vocês começaram até hoje, houve alguma mudança, assim, na estrutura da banda? Músicos? Mudou alguém? Exato. Essa questão que é engraçada, que tipo, eu falei do baixista contratado na outra entrevista, né? Isso. Aqui mesmo. E foi exatamente isso, a gente não pagou ele. Cadê? Aí um grande amigo da gente voltou à banda, que foi o Luquinhas. Mas é claro que eu só voltei porque o cachê foi adiantado. Mas agora eu acho que essa família aqui tá fechada, assim. Então houve essa mudança. Quem saiu, quem entrou? Foi Juan Lima, saiu dos baixos e entrou o nosso querido Luquinhas. Lucas Neri. Que ele também já tocava na cena de rock and roll aqui de Conquista, tocava com a Thermobox. E agora tá com a gente. Outra coisa importante, depois do palco do rock, qual é o próximo projeto aí da banda? Tem vários, né? Pra março temos alguns shows aí marcados, né? Março, abril, vamos tocar com a Distintivo Blue no Gala Jeová, mostrando nossas canções e divulgando o trabalho também com eles, que estão começando agora, acabou de tocar a música deles aí na rádio, né? Temos o lançamento do EP em julho. Porque nessa oficina do rock aconteceram muitas coisas. Uma delas foi que a gente recebeu um convite, né, um contato para estar gravando em Salvador. E no meio do ano a gente está pretendendo ir para lá. Não é pretendendo não, acho que a gente vai para lá, gravar nosso EP, nosso disco. E voltamos para Conquista para fazer essa festa de lançamento. Vamos estar convidando algumas pessoas e fazendo uma festa para mostrar nosso trabalho e lançar nosso álbum, né? Então, depois da apresentação no palco do rock, essa é a ideia, né? Fazer um show no Carlos Jeová com a banda Distintivo Blue e depois é o lançamento do EP, gravação e tudo. Por enquanto, só isso, né? A gente tá terminando algumas gravações com o Daniel Drummond. Daniel Drummond, que é a nossa pré-produção, e depois disso a gente grava o nosso EP. Queria que vocês ficassem à vontade aí, agradecesse aí a quem tá colaborando com a banda, que é difícil alguém ajudar bandas de rock aqui em Conquista, e convidar a galera para ir para Salvador curtir o show de vocês lá no palco do rock. De repente vai muita gente lá para Salvador aqui de Conquista, isso, né? É isso. Então, agradecimento é o que a gente tem mais a fazer, assim. Ao Som da Tribo, a Miguel também, que tá sempre acolhendo a gente. A Isaac, que é nosso produtor e manager. Que foi ele que tá dando esse empurrão, assim, pra gente saber que a gente tá com a banda mesmo e organizar tudo direitinho. Ao espaço, né, que o Viela sempre dá pra gente também. Que a gente sabe que precisar de alguma coisa, a gente conta com o Viela. Aí tem a lista de namoradas, de família, amigos, e todo mundo. Agradecer a Luquinhas também por essa força também, tá trazendo esse gás novo pra banda. Tá sendo importantíssimo. E alguém tem mais agradecer. Tá dando cara nova ao som, né? Ele voltou pra banda e agora a gente, acho que nos encontramos, né? E agora é pra ficar. E palco do rock, galera, Salvador, 13 de fevereiro. No sábado, vamos estar lá tocando com a Vivendo do Ócio, com a Frida, parceiros lá de Salvador, com Cólera. Ah, e a gente toca 11 horas, né? Tocamos 11 horas. Assim, 11 da noite. Isso, 11 da noite. Beleza. Então é isso, é um evento super bacana, 16ª edição, que agora tá com um negócio beneficente lá, que eles estão pedindo para as crianças do Haiti e tal. Vai ser bacana o evento. Eu só queria, antes de mais nada, de finalizar, agradecer o pessoal da banda, porque eu já tentei participar do palco do rock em outras vezes, quando eu morava em Salvador, com outras bandas. Eu sei o quanto é difícil. E assim, eles agradecem, mas quem agradece, na verdade, sou eu, porque eu tô realizando um sonho. Porque eu não pude realizar com outras bandas em Salvador, mas vou estar realizando com a Três Pontos agora. Uma galera que eu gosto, que já conheço já tem mais de 2-3 anos. E uma galera que trabalha muito, rala pra caralho, e que vai ser massa, velho. Vai ser muito bom show. E vamos lá, né, gente? Vamos lá. Uhul! Três Pontos, Salvador! Valeu, galera. Só pra encerrar a formação, o nome, o que cada um faz na banda aí pra galera que tá Marcos, em casa. Marcos, vocal. Lucas, guitarra. Lucas, baixo. Matheus, bateria. Beleza. Pronto, aí. Que entre baixo e guitarra não tem tanta confusão, né? Valeu, agradecer a presença de vocês. Pô, obrigado a você, lá. Viu, Miguel, pela força. Obrigado. Valeu. De verdade. Vamos ouvir Três Pontos aqui no Som da Tribo, então. Tribo. Start Again, a 3 pontos que vai estar tocando no palco do rock próximo sábado em Salvador. Você pode ir ligando pra cá, 3421-1507, participe do Som da Tribo, interaja. Tá valendo também um kit água de cheiro ideal e unissex, renove-se na água de cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Tá valendo também um livro, o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol, oferta do escritor Carlos Dalmada. É só ligar 3421-1507 e você vai concorrer a esses brindes no final do programa. Correto? Liga pra cá, 3421-1507 e concorra aos brindes do Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Ó, daqui a pouco, às 9 horas, no Viela Sebo Café, tem Moacir Mocego, MPB Música Regional. O Viela fica ali na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Às 11 horas, no Apogeu, tem a Noite das Bacanetes, com Iracema Miller e Bia Novaes. E mais música eletrônica, e o Apogeu fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. Hoje vai rolar Ladrões de Vinil no Grito Rock de Montes Claros, Minas Gerais. Próxima quinta-feira vai rolar, dia 11, às 7 da noite, no Centro de Cultura, Grito Rock de Vitória da Conquista. Quinta-feira, dia 11, a programação é a seguinte: Ladrões de Vinil, aqui de Vitória da Conquista, Os Irmãos da Bailarina de Salvador, Ana Crônica de Curitiba e Maglória de Salvador. Na outra quinta, vai rolar Distintivo Blue, de Vitória da Conquista, Marcela Belas de Salvador, Clube de Patifes de Feira de Santana, Enio e a Maloca de Salvador. Em março, no dia 10, no Teatro Carlos Jeová, vai rolar Cama de Jornal e o War Cry dos Estados Unidos, ingressos baratíssimos, apenas R$ 5,00. No outro dia, no dia 11 de março, gravação do DVD da banda Os Barcos no Centro de Cultura, participação da banda Verbase de Minas Gerais. No dia 26 de março vai rolar o tributo à Legião Urbana no Centro de Cultura. Vem aí, Zastras Fest 2010. E em abril vai rolar o Dark Celebration. Acesse aí as mídias alternativas que apoiam o Som da Tribo. Blog do Anderson.com, blog DJDavi.com. Por falar nisso, vamos trocar ideia agora com o William, ele que vai falar sobre o Grito Rock Conquista. Boa noite, William. Boa noite, galera. É isso aí, eu vim dar uma reforçada aqui. Já o que Miguel já tinha até dito, mas eu vou dar mais uma reforçada aqui pra galera e também passar alguns endereços eletrônicos aqui pra vocês ficarem certo, mais informados. Vem aí a primeira edição do Grito Rock, que será realizada em Vitória da Conquista, todo mundo já tá sabendo. Um evento será realizado simultaneamente em toda a América Latina. É bom ressaltar isso. É um evento a nível mundial, né? A nível mundial, isso mesmo. Toda a América Latina vai ter Grito Rock, uns começando hoje, outros antes do carnaval, alguns no dia do carnaval e outros depois do carnaval, mas essa efervescência é toda agora no mês de fevereiro, né? Isso mesmo, são 44 equipes e distribuídas em várias cidades, aí, no várias Brasil cidades, e na América Latina, né? Verdade. O evento será realizado nos dias 11 e 18 de fevereiro, será no Centro de Cultura, a partir das 18h30. As bandas, eu vou reforçar novamente, Miguel acabou de dizer, mas... não custa nada falar novamente, né, Miguel? Ladrões de Vinil, que é daqui da cidade, todo mundo já conhece. Os Irmãos da Bailarina, que é de Salvador. Clube dos Patifes, que é de Feira de Santana. E a banda Mal Glory, de Salvador. Essas atrações é a do dia 11. A do dia 18 de fevereiro, voltando aqui rapidinho, que será numa quinta-feira, certo? Que muita gente pega a data, mas não tá ligado. Então, só avisando pra galera, quinta-feira, né, William? É quinta-feira. E o dia 18 de fevereiro, também será numa quinta-feira, a Distintivo Blues vai estar se apresentando, que é de Vitória da Conquista, Dunas do Barato, que é de Recife, Anacrônica, que é de Curitiba, e Enio e a Maloca, de Salvador. Ó, o local, de novo, Centro de Cultura, todo mundo já conhece, será às 6h30, a partir das 6h30, para todo mundo estar lá. A entrada, o valor do ingresso, R$10 e antecipado, você compra por R$5. Então, repete aí, William, a questão dos preços aí pra galera. Dos preços, é. Inteira é R$10, no caso, se for comprar na porta. E R$5 antecipado, antes da data do evento. Os locais de venda, Letras e Prosa, na Drops e nas Astras. Vou passar um endereço eletrônico aqui, caso alguém queira acompanhar, que é www.suissabaiana.blogspot.com, só, não tem um BR, não. Então, vamos repetir o endereço aí, William. www.suissabaiana.blogspot.com. suissabaiana.blogspot.com. E tem o site também oficial do Grito do Rock. Como é um evento a nível mundial, tem um site próprio para o evento, se alguém quiser acompanhar os de outras localidades, que é gritorock.com.br. Tá dado o recado? Tá dado o recado. Algum agradecimento aí para alguém que está colaborando com o Grito Rock, William? Isso aí dá até pra rir, né? Mas eu vou deixar a respeito dessa parte de patrocínio, de apoio, pra Gil, que ele vai dar uma... Ele vai vir aqui, vai dar uma reforçada, que eu tô um pouco por fora disso aí. E também tá rolando... Mas eu já vou logo adiantando, cena. Como sempre, a cena, né? São poucas pessoas que apoiam o evento. E por falar em evento também, já que eu sou o representante dos Astras, eu vou dar uma reforçada aqui. Os Astras foi marcado pra janeiro ou fevereiro. A gente ainda não conseguiu fechar um local. Tá difícil, tá, né? Tá difícil. Quando você coloca em pauta que é rock and roll, a galera fecha as portas, mesmo você pagando. Tá feio. Até pra você pagar um local, falou é rock and roll, a galera tá correndo. Mas aí a gente tá na luta aí. E assim que a gente fechar com um local, a gente define a data, porque a gente tá com um projeto aí maravilhoso e com coisas inovadoras aí pra cena do rock. Mais uma vez, que os Astras inovou em 2009 com performance, agora além do lançamento da banda Astras, que é um produto, vai ter algumas novidades que assim que Miguel der uma outra oportunidade a gente estará aqui. Quando quiser é só aparecer. Beleza, e boa noite para todo mundo, voltando a dizer, dia 11 de fevereiro, não perca, quinta-feira, Ladrões de Vinil, os Irmãos da Bailarina de Salvador, Anacrônica, Curitiba, Clube dos Patifes e Malgo. Beleza. Salvador. Beleza, valeu. Tá dado o recado? Tá dado o recado. Boa noite pra todo mundo aí. Dia 11, conto com vocês lá. Valeu. E tá tendo as reuniões também da Suíça Baiana, toda verdade, quinta, né? 7 horas da noite, no Centro de Cultura. Não, segunda e quinta, porque agora tá em cima. Então, quem tiver a fim de participar e observar de perto, é segunda e quinta-feira, 7h30, 7 horas no Teatro Centro de Cultura, na parte do teatro. Tá aberto lá. É só chegar lá e pedir para entrar que pode participar tranquilamente. Levando ideias, sugestões e principalmente apoio para a galera, né? E apoio, tem que ter a galera lá para apoiar. William, a gente vai ouvir duas bandas, os Irmãos da Bailarina e Clube dos Patifes, aqui duas atrações do Grito Rock de Conquista, correto? Correto. Beleza, sucesso aí no Beleza, evento. Beleza, valeu, obrigado Zastras todo mundo aí, dia 11, do Grito com Rock. Vocês lá, Grito valeu. Rock. O som da tribo. O som da tribo. We'll be right back.

8h35 você curtiu Clube dos Patifes, Clube de Patifes, Alma Suja e os Irmãos da Bailarina Duo. Bandas que irão se apresentar no Grito Rock Conquista. Falar de onde são essas bandas, né? Os Irmãos da Bailarina de Salvador e Clube de Patifes da cidade de Feira de Santana. Veja só como o Som da Tribo é democrático e valoriza a música e a cena regional. Tocamos uma banda de Salvador e outra banda de Feira de Santana. Duvido que no Rádio Baiano algum outro programa faça isso. Vamos a um breve intervalo comercial. Enquanto isso, você pode ir ligando, hein? 3421-1507 está valendo um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Renove-se na Água de Cheiro, Shopping Conquista Center, primeiro piso. Também valendo um livro, o Livro dos Mil Provérbios, de Raimundo Lúlio, filósofo espanhol. Oferta do escritor Carlos Dalmada. É só ligar, 3421-1507, telefone está desocupado. Liga, 3421-1507, faça a sua inscrição e ao final do programa rola o sorteio. Boa sorte. Antes de ir pro break, vamos mandar abraços aqui pra galera, hein? O Eduardo de Jesus da OV6 manda abraços para sua esposa Carla e pro seu filhote Davi. Então, Davi, Carla e Eduardo de Jesus aí na OV6 ouvindo o Som da Tribo. Mais uma família ouvindo o Som da Tribo. Marildo da OV6 também ouvindo o Som da Tribo. Sam Turbano manda abraço para o irmão Thomas. Ou Tomás, Tomás e Sam Turbano ouvindo o Som da Tribo aí. Abraço também para Aldo Pereira, George, Ana Júlia, a galera aí do loteamento Bateias curtindo o Som da Tribo. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Grito Rock. Na edição de Vitória da Conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas. Loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops. Livraria Letras e Prosa e Sastras. Realização. Grito Rock. Calma, baby. Ouça o Som da Tribo. Nós estamos de volta aí com o Som da Tribo, 8 horas e 41 minutos. Som da Tribo rolando para você até as 9 da noite, via 96 FM. Som da Tribo tem um oferecimento de FTC. Eu sou FTC, seja também. Metrópole, Tim, manda pra galera, Tim. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, tudo que é bom você não esquece. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 34238700. Letras e Prosa, super liquidação da Letras e Prosa. Descontos de até 50% até o dia 27 de fevereiro. A Letras e Prosa fica na Avenida Siqueira Campos, 350, no centro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Verão, Anima Pop, Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, bairro Candeias. Espaço X, liquidação de verão, Espaço X, descontos de até 70%. Verão, férias, todo mundo sabe, é no Espaço X. Colégio Opção, quem pensa grande, escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor da quinta série ao pré-vestibular. Matrículas abertas, é só ligar, 3422-7000. Tem Colégio Opção no centro e Colégio Opção no Candeias. Água de Cheiro, agora tudo em até 6 vezes no cartão. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. sondatribo@hotmail.com, esse é o nosso e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut e se quiser seguir o Som da Tribo no Twitter, fácil, twitter.com/sondatribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash e Deep Purple, Smoke on the Water. Então vamos curtir Clássicos da Tribo. But it's all. clássicos da tribo. clássicos da tribo, você curtiu Deep Purple, Smoke on the Water, Rolling Stones, Jump Jack Flash. Clássicos da tribo, de volta no próximo sábado, sempre aqui no Som da Tribo. 8h53. Notícias da tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Começa na próxima semana a 16ª edição do Palco do Rock em Salvador. O público de Salvador que quiser fugir do axé e dos trios elétricos tem a opção de participar da 16ª edição do Festival Palco do Rock, que será realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro. O festival alternativo terá o palco montado na Praia de Piatã, na capital de Salvador, ou na capital baiana, Salvador, e reunirá 36 bandas em 4 dias de folia rock and roll. O Palco do Rock é organizado pela Associação Cultural Clube do Rock da Bahia. E segundo a produção do evento, é o primeiro festival dedicado ao rock a ser realizado durante os dias de carnaval no país. Tendência que se espalhou inclusive para outros países da América do Sul. Entre as atrações confirmadas e para este ano estão as bandas Corsos, Vivendo do Ócio, Cólera e Dead Fish. Também uma banda americana. As apresentações musicais serão agendadas para começarem às 5 da tarde. Mas além dos shows, o Palco do Rock tem outras diversas atividades, como palestras, oficinas e exibições de documentários. E uma banda de Vitória da Conquista, a Três Pontos, que esteve aqui no programa há pouco, tocará na noite de sábado, dia 13. Previsão para subir ao palco às 11 da noite, junto com Cólera, Vivendo do Ócio e outras bandas. Dinho Ouro Preto volta ao estúdio para finalizar novo álbum. A banda Capital Inicial está finalizando as gravações do seu novo álbum de estúdio. O grupo já gravou as partes instrumentais e agora só falta o vocalista Dinho Ouro Preto terminar os vocais. O cantor voltou ao estúdio semana passada para colocar sua voz nas novas músicas. O novo álbum do Capital Inicial ainda não tem título definido nem data agendada para o lançamento. As gravações começaram há cerca de 3 meses. Dinho Ouro Preto sofreu aquele acidente no final de outubro passado em um show em Patos de Minas, em Minas Gerais. O vocalista caiu de uma altura a cerca de 3 metros de altura e sofreu traumatismo craniano. Então, o Capital Inicial aí pronto para lançar seu novo CD. Mais que um programa. O Som da Tribo. Agora somos só nós dois. E não temos que provar pra mais ninguém. Amor, eles não conseguem perceber como é real que a gente se encante com alguém. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Curtiu aí Charlie Brown Jr., só os loucos sabem, Detonautas, só nós dois. Vamos agora aos sortudos aí, a galera que ganhou os brindes do Som da Tribo. Kit Água de Cheiro, Kit Água de Cheiro, saiu para Arnaldo Gonçalves. Arnaldo Gonçalves da Orbi 6, final do telefone 4478. Arnaldo Gonçalves, Orbi 6, final do telefone 4478. Vencedor, ganhador do Kit Água de Cheiro. Então Arnaldo, devidamente documentado, deverá se dirigir à Água de Cheiro próxima terça-feira à tarde e retirar seu kit Ideale Água de Cheiro. Arnaldo Gonçalves, Urbi 6, ganhador do kit Água de Cheiro. O livro de filosofia, saiu para o Wilson Araújo, Morada dos Pássaros. O Wilson Araújo, Morada dos Pássaros, final do telefone 1206, ganhou o livro de filosofia. O livro dos mil provérbios do Raimundo Lúlio, filósofo espanhol, a oferta do escritor Carlos Dalmado. Então o livro saiu para o Wilson Araújo, Morada dos Pássaros, final do telefone 1206. Devidamente documentado, terça-feira à tarde, tirar seu livro lá na Letras e Prosa. Então, o Wilson Araújo ganhou o livro, Morada dos Pássaros, retirar na Letras e Prosa. E Arnaldo Gonçalves ganhou o kit Ideale, da Água de Cheiro. Arnaldo Gonçalves, da Urb 6. Todo mundo devidamente documentado à tarde. O Arnaldo retira seu brinde na Água de Cheiro, no Shopping Conquista Center, primeiro piso. E o Wilson Araújo, na Letras e Prosa, terça-feira, na Avenida Siqueira Campos. Valeu, galera. Desencana que a vida engana. Cuidado com quem você anda e para onde você vai. Ótimo final de semana. E a gente se fala amanhã aqui, depois do futebol, aqui na 96 FM. Boa noite, bom sábado. Tchau, tchau. Sondatribu@hotmail.com. Grito Rock, a edição de vitória da conquista para o maior festival de música do mundo. 8 bandas, loja com produtos oficiais do evento e uma super estrutura. Dias 11 e 18 de fevereiro no Teatro do Centro de Cultura. Ingressos à venda na Drops, Livraria Letras e Prosa e Zastras. Realização, Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Grito. Sábado, às 7 da noite. O som da tribo. Aqui na 96 FM. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar?